Olá, começamos mais um Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Estamos todos os sábados das 11 à meia-noite na Cultura FM, trazendo o melhor do Psytrance para vocês. Desde o começo do mês, estamos também com o programa disponível 24 horas por dia na internet, em nosso podcast. Quem quiser acessar, o endereço é radiopsy.mypodcast.com. Nos primeiros 20 dias no ar, já tivemos mais de 5 mil downloads do programa e 12 mil visitas. Um agradecimento especial à galera que tem escutado pela internet. E hoje continuamos nosso programa com a série de convidadas. Na semana passada tivemos a DJ Dani. E hoje temos o prazer de receber no nosso programa o live da DJ Cristal, de Brasília. Cristal tem o primeiro projeto feminino de Fulon brasileiro. Cristal teve seu primeiro contato com o Psytrance ainda em 2002, num festival Transformation. Meses depois, ela surgia na cena de Brasília, após muita dedicação aos estudos de mixagem, música e, paralelamente, imagens, num projeto de DJ. Hoje a DJ Cristal destaca-se na cena nacional, como uma das melhores e mais requisitadas artistas, tocando em vários eventos por todo o país. Suas tracks são marcadas pela tendência high-tech full-on night, sendo utilizados equipamentos de última tecnologia, além de sintetizadores analógicos e virtuais. Com o propósito de levar ao dance floor uma experiência única, Cristal procura compor as suas músicas mixando efeitos sonoros a bases lineares e hipnóticas, adicionadas de grooves percussivos e melodias marcantes, que trazem mensagens cósmicas e transcendentais. Como vocês sabem, nossos convidados normalmente têm 30 minutos no começo do programa, mas excepcionalmente hoje o live da Cristal vai completo para vocês, com 1 hora e 5 minutos. Com vocês, Cristal! We'll be right back.

here too, because it's not like a fixed state. It's more like this whole spectrum of awareness. Like the lucidity flavors. Like right now I know that I'm dreaming, right? And what are you like, even talking about? And this is the most in myself and in my thoughts that I've been so far. Você está ouvindo a Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir o live da DJ Crystal. Entre em contato conosco pela internet. Nosso e-mail é djrodrigo@cultura.fm.br. Nosso programa também está no Orkut. É a comunidade Rádio Psy Online Maringá. Lá você encontra links para matérias e sites de Psytrance, além de fotos e releases dos DJs que tocam aqui. Esta semana você vai encontrar o release e contatos para festas da DJ Crystal, de Brasília, que foi nossa convidada. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Esperamos vocês no próximo sábado. Até lá!